Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita. Essa é a edição de número 327 dessa noite gelada de quarta-feira, do dia 21 de julho do ano de 2021. Agora são 19 horas e nós estamos transmitindo ao vivo diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. O objetivo do programa Visão Espírita é sempre provocar reflexões acerca de temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando pelo YouTube, lembre-se de clicar no botão inscrever-se para poder, e também, além de clicar em inscrever-se, clique também no sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você vai ser avisado aí no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador. E você que nos acompanha pelo Facebook, também, né, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, né, com as pessoas que seguem você, de maneira que a mensagem de amor, essa mensagem de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar mais corações que dela necessitam. Isso também é um ato de caridade. E tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, lembrando, você pode participar. A sua participação é sempre muito importante. Hoje nós receberemos duas queridas companheiras. O programa hoje está feminino, né? Nós receberemos as amigas Maria Antônia Paduan e a Marina Gervartoski. Daqui a pouquinho a gente já vai falar com elas para falar sobre o tema liberdade. Então você também pode participar, faça a sua pergunta. Esse é um tema tão palpitante. Será que nós realmente temos a liberdade que julgamos ter? Até onde vai a nossa liberdade? Não é mesmo? Então eu queria deixar alguns recados para vocês que nos acompanham. O primeiro deles é sobre o cadastro para receber, além de se inscrever nos canais da USE Piracicaba. Você também pode mandar uma mensagem para o número que está passando aí na sua tela agora, que é o 98877-8022. Nesse número você vai receber sempre as notificações dos eventos online da USE Piracicaba, bem como dos eventos offline também, das palestras realizadas nas casas espíritas afiliadas à USE Piracicaba. São mais de 30 centros espíritas afiliados em Piracicaba e região. Quando vem um orador de fora, por exemplo, fazer uma palestra lá no Fora da Caridade, na União Espírita de Piracicaba, no Bom Caminho, Sementes de Luz, na casa espírita aí perto da sua casa, sempre que tiver uma novidade, você vai ficar sabendo aí pelo seu WhatsApp. E também a gente manda as notificações sempre que o programa vai entrar no ar, com alguns minutos de antecedência, com meia hora, com uma hora de antecedência, para você não perder nenhuma edição do programa Visão Espírita. Então, nós já vamos agradecer a presença de cada um de vocês aqui conosco. É sempre uma grande alegria poder compartilhar desses momentos. É sempre para nós, sobretudo, uma valiosa oportunidade de aprendizado. E é então com o coração transbordando de alegria e de gratidão que eu tenho a honra de convidar a nossa amiga Maria Antônia Paduan para participar conosco. Boa noite, Maria Antônia, seja bem-vinda. Maria Antônia, você está sem áudio, nós não estamos ouvindo você. Agora sim. Perdão. Boa noite, Wilson. Boa noite, Marina. E aos internautas que estão conectados conosco. Que possamos, nessa noite, realizar uma tarefa bastante gostosa, bastante rica de aprendizagem. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. A todos nós que seguimos aqui, aos amigos que estão em casa nos acompanhando também nesse grupo. E é com a mesma alegria, honrado também pela presença dessa querida companheira que está conosco novamente e que devagarzinho a gente vem trazendo ela para participar mais conosco, que sempre abrilhanta pelos seus comentários, pela sua riqueza doutrinária. É com essa alegria que nós saudamos a querida companheira Marina Gervartoski. Boa noite, Marina. Seja bem-vinda. Boa noite, Wilson, Maria Antônia, amiga querida de muitos anos também, e a todos que estão nos ouvindo agora, que possamos ter uma noite muito gostosa.

nas celas de pesados desenganos, inibidos no impacto violento das aflições que surgem de improviso nos caminhos humanos. Ou barrados, por fim, nas linhas curtas de aposento estreito, por favor da justiça, na execução da lei de causa e efeito. É por isto, Senhor, que nós, os prisioneiros de mil normas, aos sublimes grilhões que vibram no trabalho com que em silêncio nos transformas, aqui estamos a rogar-te em prece, faze-nos mais irmãos no cultivo do bem que ajuda e esquece, e auxilia-nos, Mestre, a compreender, mesmo quando a lição não nos agrade, que apenas uma chave em nossa vida guarda poder libertador. A chave da humildade que nos deste, conduzida na prática do amor. Muito bem, queridas companheiras e amigos e amigas que estão em casa. É então nesse ambiente de espiritualidade, nessa atmosfera alegre e iluminada, que a gente pode então começar a falar sobre liberdade. A gente vê nessa singela poesia da Maria Dolores, quantas são as coisas que nos prendem, né? Como nós temos vivido, muitas vezes, como servos. E como é essa liberdade que nós recebemos do Criador? A liberdade parece ser uma condição almejada desde sempre. O desejo de poder, por exemplo, tantas pessoas lutam pelo poder, na verdade é um desejo de ser livre, de fazer aquilo que se quer, no momento em que se quer. Assim como o desejo de riqueza, se a gente analisar em profundidade, também é um desejo de liberdade. Com base nesse entendimento, existem homens livres? Quero começar com a Maria Antônia. Os homens, eles não são absolutamente livres. Desde que nós fomos criados e nós temos, estamos sujeitos às leis divinas, né, às leis naturais, e que uma das leis é a lei de sociedade, e todos nós somos seres gregários, desde que hajam duas pessoas, essas duas pessoas já não têm plena liberdade. A liberdade não é absoluta. Por quê? Porque na relação de duas pessoas há que se ter respeito uma pelas outras. Senão, a relação não se torna uma relação de crescimento, de amadurecimento, mas começa a haver desvios na relação. Relação de mando, relação de submissão, né? Que é o que a gente vê muito na nossa sociedade. Então, a liberdade nossa, ela não é absoluta. Ela pode ter a aparência de absoluta. Como diz lá no Livro dos Espíritos, o homem que tem liberdade absoluta é aquele que mora no deserto, apenas, sozinho no deserto, o eremita. Caso contrário, nenhum homem é absolutamente livre, né? Usa a liberdade, porque ela não existe em si. Desde que há uma relação interpessoal com outra pessoa, há sempre a necessidade do respeito mútuo para que ambos possam crescer. A gente vê que há desvios nessas relações. Daí, a gente pode ter uma falsa percepção de liberdade. Mas não é real essa liberdade, principalmente do ponto de vista moral. Pois é. E é interessante o que a Maria Antônia colocou. Ela está falando sobre relações, né? Então, na medida que nós vivemos com outras pessoas, nós temos limites nessa convivência com o outro. Eu me lembro ainda de muito jovem, nas aulas de educação moral e cívica, não existe mais, havia essa disciplina. Eu me lembro de ter aprendido que a nossa liberdade vai até onde começa, né, os direitos dos outros. E eu nunca mais me esqueci dessa figura. Mas quando a gente fala em relações também, a própria Maria Antônia comentou que existem abusos nessas relações. E é sobre esses abusos que eu queria que a Marina falasse um pouco. Marina, vamos dizer, existem vários tipos de violência e de poder, né? Toda vez que a vontade de uma pessoa é submetida à vontade de outra, existe aí um processo de violência. E existe também aí um processo em que a liberdade está sendo, a pessoa está sendo privada de sua liberdade. Existem relacionamentos conjugais, por exemplo, abusivos, né? Como nós podemos, o que nós poderíamos dizer para a pessoa que vive um relacionamento abusivo, que ela não pode realizar aquilo que ela desejaria realizar? Ela fala, eu não sou livre para fazer porque eu não posso. Eu tenho um companheiro que não me permite ser o que eu gostaria de ser, ou me expressar como eu gostaria de me expressar, ou me vestir como eu gostaria de me vestir, ou ir a lugares que eu gostaria de ir, né? Isso é uma liberdade que foi ceifada. Como a gente poderia, explicar a essa pessoa a posição do Espiritismo, Marina? Boa a pergunta, eu diria que só ela daria uma palestra, né? Porque é bem complexo mesmo. Mas antes de eu entrar nela, se me permite, Wilson, com relação à sua introdução e à pergunta que fez inicialmente a Maria Antônia, eu queria ressaltar uma coisa que você perguntou, né? Se naquele entendimento que a liberdade nós buscamos a riqueza, nós buscamos o poder, para poder ter liberdade, eu queria assim que dizer que o desejo da riqueza, o desejo do poder, já encerra nesta frase uma escravidão, porque o desejo, segundo um bastante respeitado também, iluminado aqui na Terra, Buda, o desejo nos escraviza, né? Ele é a causa da nossa escravidão. E também, se nós formos aprofundar na busca da riqueza e na busca do poder, também seremos escravos da manutenção dessa riqueza e desse poder, porque não é fácil. Né? Então, nós estaremos todos os dias querendo manter essa riqueza e manter esse poder por vias materiais e não por vias de conquistas espirituais, porque eles representam a matéria, esse poder transitório que nós entendemos, que é um poder que ele está associado sempre ao mando do outro, como você mesmo disse, né? E a riqueza, ela está sempre subjugando a sua manutenção no tempo, então já atrapalha. Mas com relação ao desdobramento da pergunta, as relações abusivas, infelizmente são muitas. Muitas delas até consequentes dessas buscas materiais que nós temos. As imposições que os casais fazem. Mas nós temos que entender que muitas delas são mais graves e são consequentes de mentes adoecidas. Agora, poderíamos fazer também um discurso sobre por que que as mentes adoecem, né? Mas considerando que nós temos essas mentes adoecidas pela compreensão do uso de liberdades que fizeram em outras encarnações até, e nascem com suas faculdades transtornadas. E no seu desenvolvimento, ou de vidas anteriores, ou de traumas dessas existências que nós podemos ter na infância, nós temos certos comportamentos de subjugar o outro às nossas vontades. E aí, o que nós diríamos se nós já estamos casados, por exemplo, com uma pessoa assim? Antes de tomarmos uma decisão de nos afastarmos de uma pessoa que a psicologia chama de tóxica até. Porque nunca a escravidão imposta ou o cerceamento de outra pessoa pode ser considerado saudável. Basta que nós nos imponhamos a nós mesmos isso, ver se nós gostamos. Ninguém gosta. Mas para resumir, então, e nós podemos prosseguir, nós diríamos que, analisando se nós não estamos na vida do outro por acaso, vale a pena todas as tentativas para saber se o outro está passando por uma fase difícil ou se confirma mesmo uma personalidade adoecida que precise de ajuda. E aí buscarmos ajuda dentro do espiritismo, do conhecimento do espiritismo. Ele nos coloca e pontua como nós deveríamos ser uns para com os outros, dentro da lei de evolução, dentro dos recursos da saúde terrena, psicólogo, a psiquiatria. Nós temos que ir atrás, sim, porque nós estamos aqui para isso, para crescermos. E o crescimento compreende a busca de todos os males, o entendimento que nos acontece, mas nunca deixarmos passar sem o entendimento. Muito bem, Maria, Marina, né? Muito bem colocadas a sua pontuação. E eu queria aproveitar, com base no que você disse, você falou sobre mentes tóxicas. Eu vou passar para Maria Antônia, ela vai falar para a gente sobre isso. Nós não precisamos ir muito longe para concordarmos que não temos liberdade no campo material. A nossa liberdade no campo material ela é extremamente limitada. Nós sabemos disso, então todos concordamos com isso. Alguns exemplos: alguns nascem com limitações severas de mobilidade, com limitações severas de raciocínio, mentais mesmo, né, que não lhes permite trabalhar, né, ou realizar uma vida que poderia ser chamada de normal do ponto de vista físico. Então, são limitações severas. Existem limitações no campo material mesmo, necessidades materiais, pessoas que nascem em determinados meios, sem acesso a determinados, desde muito jovem, desde a determinados nutrientes, alimentação mais básico possível, e depois educação, escola e desenvolvimento, que é claro que limita o alcance dessa pessoa como um ser humano. Isto é, ela não pode realizar toda a sua potencialidade em função das limitações ambientais e materiais. Então, esse é um lugar comum. Nós somos limitados materialmente. Claro que, na medida que evoluímos espiritualmente, as limitações materiais, o nosso espírito também se relaciona de forma diferente com a matéria. Mas o que eu queria dizer: se não existe liberdade material plena, quando falamos em livre-arbítrio, nós falamos na liberdade do pensamento, correto? É nesse campo que somos livres. Somos livres para pensar. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu posso pensar o que eu quiser neste momento, né? Ninguém precisa nem saber, enquanto eu estou encarnado, pelo menos, né? Porque desencarnado não dá para esconder nem os pensamentos de alguns espíritos. Mas então, baseado no que a Marina disse sobre personalidades tóxicas e sobre liberdade de pensamento, Maria Antônia, eu queria que você me falasse: um processo obsessivo pode cercear a liberdade de um indivíduo a ponto de ser a causa dessa personalidade tóxica e acabar atrapalhando esse relacionamento dentro de uma casa, dentro de uma família? Sim, segundo o que nós entendemos dentro da doutrina espírita, da mesma maneira que nós encarnamos aqui na Terra, e muitas vezes a nossa encarnação, ela está passando por esse processo de limitações de caráter material, seja na ordem da doença, das deficiências mentais, seja na ordem dos recursos materiais, muitas vezes essas situações, essas limitações, elas não são impostas pela espiritualidade, mas é imposta pelo próprio espírito no seu planejamento encarnatório, porque ele já sucumbiu várias vezes em vidas anteriores, com experiências anteriores, e aí, tendo muita regalia, tendo excessos, do ponto de vista material, ou tendo condições de uso, de mau uso da sua inteligência, ele muitas vezes, o espírito solicita uma reencarnação dentro dessas condições de limitações. Mas o espírito, ele em si, tem a liberdade e ele tem escolhas para fazer. E o que acontece muitas vezes é que, devido a determinadas formas de vivência na Terra, esses espíritos acabam ou trazendo comprometimentos de encarnações anteriores, eles se vinculam a espíritos obsessores, devido a comprometimento de vidas anteriores, ou até mesmo pela maneira como ele está lidando com as limitações, com revolta, fazendo escolhas inadequadas para resolver as suas limitações, Maria e Antônia, enveredando. Oi. é só assim, quando você Não está fala em ouvindo? comprometimento, não, estamos Sim. ouvindo, só quando você fala em comprometimento, né, aprofunda mais isso aí. O que que é? São inimigos do passado. São pessoas que em outro tempo eu Isso. prejudiquei e agora eles vêm me perseguir. É isso. Enquanto eu estou aqui encarnado, eles estão lá Exatamente. e eles me perseguem. Ó. Exatamente. Por que que acontece? Encarnar-se é uma oportunidade, muitas vezes, de nós nos desvencilharmos desses espíritos que nos incomodavam no plano espiritual. Então, vir para o corpo físico é uma grande oportunidade, mas para que essa oportunidade seja boa e esses espíritos não fiquem nos cobrando o comprometimento das vidas anteriores, o que que acontece? Nós precisamos ter um padrão mental, um padrão de pensamento mais equilibrado. E pessoas, quando se veem nessas situações de limitações materiais, principalmente quando enfrentam dificuldades de caráter material, frustrações, perda de emprego, ou mesmo dificuldades que ela não aceita, como, por exemplo, não ter podido estudar, ocupar um cargo mais. Ela sonha com um cargo alto, mas ela não alcança esse cargo no trabalho, ou mesmo assim, não satisfazer seus afetos. Então, a pessoa envereda por um caminho de desequilíbrio de pensamento. Começa a desenvolver um pensamento de autoestima rebaixada, de desequilíbrios, e aí elas atraem para perto de si processos obsessivos. E esses espíritos obsessores, eles são atraídos, é como se fosse uma força de imã, né? Atrai-se de acordo com o padrão mental que tem. Então, os obsessores se aproximam e ali passam a realmente incomodar a gente aqui na Terra, entendeu? E aí piora mais a situação da liberdade material, porque daí, além da liberdade material, a gente começa a ser cerceado na liberdade espiritual, do equilíbrio, porque a gente abriu uma porta para a obsessão. Então, primeiro a gente abriu pelo desequilíbrio mental, pelo desequilíbrio de pensamento e muitas vezes de conduta, porque às vezes uma pessoa, porque está passando por limitações, ao invés de ter a resignação, ela se revolta, ela começa a agredir fora de si, fora no ambiente em que está. Alguns cometem roubos, começam a enveredar para o caminho da delinquência. E aí a situação fica mais grave. E aí ela chega até perder a sua encarnação por conta disso. Mas não é por causa dos espíritos obsessores, é pela falta de compreensão das suas próprias limitações, pela falta de desenvolvimento da resignação, da aceitação. Eu sei que não é fácil, mas a gente começa a desenvolver esse padrão mental que se torna tóxico. Então, por que que se torna tóxico? Porque a gente começa a ficar uma pessoa amarga, uma pessoa agressiva e passa a agredir aqueles que estão mais próximos. Então, como a Marina falou, nos relacionamentos, principalmente dos casais, dentro da família, é que as coisas repercutem com mais intensidade. Então, às vezes, fora de casa, o indivíduo não demonstra tanto, mas dentro de casa ele manifesta o verdadeiro padrão mental que ele tem. Muito bem, ele muitas vezes, então, por essa conduta rebelde, de não aceitar as coisas, dessa irritabilidade, ele acaba abrindo as portas para que esses inimigos de outros tempos o alcancem. Aí, nesse Isso. caso, sim, ele pode ter a sua liberdade cerceada. Esse ponto que é interessante. Então, qual é o limite de ação desse obsessor? Kardec pergunta se os espíritos podem nos influenciar. Ele diz que sim, a resposta é sim. Sim. Muitas vezes, eles que nos dirigem. Olha que interessante, Isso. dirigir é colocar o cabresto. Você vai para cá, você vai para lá, não decido mais. Quer dizer, eu estou achando que estou decidindo, mas não sou eu quem estou Não. decidindo, eu estou sendo dirigido. Então, isso é importante a gente compreender, né? Essa autoanálise, essa consciência própria dos seus atos, essa divergência que existe entre o seu desejo, aquilo que nós consideramos adequado, entre o ser ideal, aquele que eu queria ser, e o que eu faço todo dia. Né? Por que isso está acontecendo dessa maneira? Então a gente tem que ver se a gente não está se deixando levar realmente a nossa liberdade de pensamento, né, e de consciência não está sendo cerceada. E pensando nisso, Maria Antônia, já que Maria Antônia, Marina, já que a Maria Antônia já começou a falar de obsessor, de plano espiritual, a gente me ocorreu aqui, né? A gente lê as preces que Kardec nos escreve de exemplo lá no final. Do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente lê as preces para os mortos, né, para os recém-desencarnados, é tão lindo você escutar Kardec dizendo: Vós que agora podeis viajar entre os mundos elevados, que estáis livre, né, e enquanto nós estamos aqui presos, nos arrastando ainda no, na face da terra, a gente fica pensando: poxa vida, quer dizer que desencarnar, né? Morrer de corpo físico e desencarnar é sinal de liberdade. É assim mesmo, Marina. Quando a gente desencarna, a gente se liberta como uma borboleta que sai da crisálida. É assim que funciona? Pois é, é assim que deveria ser. Mas, na Deveria. verdade, a natureza não dá saltos, né? Maria Antônia, Wilson, o Espiritismo nos fala bem sobre isso. E também é claro que nós não precisamos ficar tristes por isso, porque tudo tem seu tempo. Nós vamos amadurecendo e com o nosso amadurecimento nós chegaremos aí. Kardec provavelmente fala da altura do amadurecimento dele, né? Que era uma criatura que não à toa foi escolhido para codificar o Espiritismo. Mas o que nós poderíamos dizer do que nós já vimos e ouvimos e lemos? Que nós somos aqui e continuaremos sendo do lado de lá exatamente os mesmos, com a diferença que lá teríamos um pouco mais de expansão das nossas potencialidades, mas as mesmas angústias que eu tenho aqui e os mesmos pensamentos e comportamentos me acompanham, porque quem pensa é o espírito e quem fica aqui é o corpo. Então, onde o espírito estiver, ele estará com o seu amadurecimento conquistado. Na verdade, a gente poderia gravar isso, com o seu amadurecimento conquistado. Então, se nós quisermos partir melhor, nós teremos que buscar cumprir com responsabilidade o nosso papel aqui na Terra. E não precisa ficar vasculhando muito, não. É só olhar em volta a vida que nos está posta. Responsabilidade no trabalho, na família, dentro da religiosidade, se tiver, fazer o que estiver ao nosso alcance já. Nós poderíamos dizer que teve uma desencarnação assim o nosso querido Chico, que ao desligar-se do corpo, seguiu livre, né, para o lado de lá. Por quê? Porque livre ele já era aqui, pela consciência conquistada, né? Eu gosto muito do Leon Denis, que ele diz assim que a alma foi criada para a felicidade. Mas a felicidade, para ser valorizada, ela precisa ser conquistada por nós mesmos. É uma conquista, a felicidade. E a liberdade, ela vai sendo aumentada na medida da nossa conscientização. Você falou antes aí de consciência, consciência. É a conscientização de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. São essas buscas que nos movimentam. Porque, de outra maneira, nós passamos pela vida empurrando-a com a barriga. São as nossas angústias que nos movimentam a buscar respostas. E aí que está o conhece-te a ti mesmo. Buscando essas respostas, nos conscientizando, eu vou me aproximando do pensar. E esse pensar é que vai me levar à liberdade. É o pensamento, como Maria Antônia também já falou. Então, Wilson, nós podemos sim desencarnar e nos tornarmos livres mais do que aqui, porque esse fardo, como os espíritos mesmo nos dizem, nos prendem. Mas e se nós amarmos esse fardo, nós iremos para lá com saudades deste fardo. Aí nós não desligaremos. Muito interessante o que você disse, Marina, porque tem um texto de Kardec, o texto chama Igualdade, Fraternidade, Igualdade, Liberdade. Liberdade, Igualdade, Fraternidade. E ali ele coloca o que você colocou aqui, que a liberdade é uma consequência. Ela não é a causa. Muitas vezes nós enxergamos a liberdade como a causa. Eu primeiro quero a liberdade para que, com a liberdade, eu possa realizar certas coisas. Não, a liberdade ela vai sendo, assim como a felicidade você colocou como conquista, eu vou colocar a liberdade como construção. Ela vai sendo construída. Então, na medida em que você trabalha, que aumenta a sua consciência, seu conhecimento, senciência, enfim, você vai ganhando responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais liberdade. Pode parecer um contrassenso, né? Pode parecer um conflito. Aí, a pessoa que tem muita responsabilidade tem menos liberdade? Ao contrário, se a gente pensar nos espíritos superiores, eles têm tantas coisas a fazerem e são livres, né? São totalmente, ou quase que plenamente livres. E o que você falou sobre o desencarne é bem isso. A gente pode desencarnar e continuar preso, dependendo de como vivia a vida. Então, Na verdade, vícios. Vícios, né, desculpa. Marina? Não, não. Por exemplo, os vícios. Se eu sou viciado em cigarro, em bebida, né? Vício em sexo, luxúria, a busca desenfreada por prazer, só pensa naquilo, né? Ganância financeira, né? Só pensa em dinheiro. A gente falou sobre poder, tudo isso são grilhões que vão nos prender aqui. E aí a gente vai desencarnar, mas vai continuar preso, quer dizer, vai continuar do lado de lá se arrastando. Mais, aliás, do que quando a gente está aqui. Muitas vezes a situação nossa aqui é até melhor do que quando volta para lá. Por isso que tem que tomar cuidado e aproveitar a Sim, situação aproveita aqui. para crescer, Marina. né, Wilson? Eu queria Pois só, é. eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu queria falar uma curiosidade científica. Sim. Que nós colocamos a felicidade e a liberdade aí, né? Acabamos de falar. Tem milhões de pesquisas, muitas, sobre a felicidade científica. E numa delas, eles colocaram para ver o grau felicidade das pessoas, deram a oportunidade para dois grupos, três grupos escolherem para onde eles preferiam viajar. Então, pegou vários grupos controles. E alguns escolheram Paris, outros o Havaí e um outro lugar. E aí, todo mundo feliz porque puderam escolher. Escolher é uma forma de liberdade. Todos nós gostamos de poder escolher o que eu quero fazer. Puderam escolher e foram. Quando voltaram, foram questionados sobre algumas coisas. E eles todos falaram coisas bem parecidas. Eles disseram que quem estava em Paris ficou o tempo todo pensando se não teria sido melhor ele ir para o Havaí. Quem estava no Havaí ficou pensando o tempo todo se não era melhor ter ido num outro lugar. Ou seja, nem com a possibilidade de escolha, nós somos felizes ainda. Por quê? Porque nós não sabemos nem escolher. Então, essa liberdade ainda nos falta muito amadurecimento para poder usá-la, né? É muito curioso isso. Bom, no final, da pesquisa descobriram que não é nem o passeio, não é nem a liberdade, não é nada. É a crença em alguma coisa que está fora da matéria que nos dá felicidade, lembrando Eclesiastes, né? Que nem a beleza, nem a juventude e nem a saúde nos dão felicidade, nem os três juntos. Mas seria alguma coisa fora que eles disseram, acenaram que podia ser Deus. Então, Deus está na base, né, da nossa conversa aqui também. Indubitavelmente. E é assim, sempre existe uma angústia em toda a escolha. Sempre, Exato. isso é inegável. Porque a ideia é que nós sempre poderíamos ser um pouco mais felizes do que somos agora. As pessoas perguntam: você está bem? Olha, eu poderia estar melhor, mas poderia estar pior também. Então, na verdade, está bem. Também. Estou bem, porque quando a gente. Essa é a questão, né? Você olhar para as duas direções. Eu estou em Paris, eu fico pensando em quem foi para Miami. Poxa vida, pode ser que Miami esteja melhor. Mas e se tiver pior também, Miami? Então, aí é uma questão realmente de inclinação do indivíduo ao que ele busca, né? Qual é o meu desejo? Meu desejo é buscar a paz, eu não vou pensar em conflito. Agora, se eu foco o meu pensamento sempre no que eu poderia ser, no que eu poderia fazer, onde eu poderia estar, que não aqui, onde eu estou agora, eu vou realmente viver ansioso, porque é uma ansiedade de nunca saber se você fez a coisa certa. E aí que a Maria Antônia falou há pouco tempo atrás sobre resignação. A resignação, que é diferente da conformação. Conformação, como a própria palavra diz, é a total adaptação da tua forma à forma ambiente. Então, você não oferece resistência nenhuma, você não oferece nenhuma mudança ao ambiente, você não contribui para mudar nada, você só se conforma, você se adapta àquela forma. Então, a gente não está dizendo que essa pessoa que viajou para Paris e pensava sobre Miami, que ele deve se conformar, né? Não é se conformar, mas é se posicionar como sendo, como tendo feito a melhor escolha que ele poderia ter feito naquele momento, baseado nos fatos que ele detinha, porque as nossas decisões são baseadas em fatos. Eu vou me casar com a loira ou com a morena? Agora, não é? Então, quais são o que me leva a gostar mais dessa pessoa ou daquela pessoa? Porque eu não posso me casar com uma e ficar pensando na outra. Então, é a capacidade de escolher um caminho e seguir por este caminho, e caminhar para frente, e não olhar para trás. Essa ideia de olhar para trás é o que nos prende e traz a temática do programa, né? Liberdade. Então, o que nos priva da liberdade é nos aprisionarmos. Na poesia do início que eu li, né, tem um trecho da poesia que diz exatamente isso. A gente Onde que está dizendo aqui? Vamos ver se eu encontro aqui. No segundo slide. No segundo slide. Enfim, eu não estou encontrando aqui. Mas ela fala exatamente isso, né? Que quantas vezes nós nos prendemos ao passado. Olha lá, em lembrança, tantas vezes, Jesus, somos detidos em lembranças cruéis de tempos idos. A gente olha para trás, e essa, quando a gente olha para trás, a gente joga uma corrente com uma bola de ferro atrás e nos impede de caminhar para frente. E se a gente não caminha para frente, né, a gente fica infeliz e se sente preso. Viu, Wilson? E se nós aprendemos que isso é um padrão de insegurança, nós podemos lidar com ele e viver o momento com a escolha que foi feita, para não perder a oportunidade também. Que, por Isso. exemplo, Paris não passe em branco pelas minhas angústias, né? No caso. É um padrão, então a gente tem que lutar contra ele mesmo. E você disse uma vez, Marina, num outro programa que eu gostei muito, você disse, e a gente também tem que aprender a viver as nossas angústias, porque as nossas angústias nos transformam. Eu sou resultado hoje de todas as angústias e frustrações que eu vivi na minha vida. Eu só não posso me tornar esta frustração, né? Mas eu aprendo a lidar com ela. Então, Lidar. a vida que também você vive tentando evitar angústias e frustrações é uma vida mal vivida, porque viver Mal com outras vivido. pessoas é uma vida de frustrações. É uma, né? Muitos dizem, ah, nós temos que viver sem expectativas. Gente, não dá, a gente tem expectativas. Eu tenho uma filha, eu tenho expectativas sobre ela. Você ama uma pessoa, você tem expectativas sobre ele ou sobre ela. E eventualmente, quando ele não atende às suas expectativas, você vai se frustrar. Mas você não deixa de amar, você não desiste da pessoa, entende que não é ela, é o que ela, que ela não se resume àquela atitude, e você segue adiante, né? Isso é interessante dizer sobre essa angústia. Eu acredito que aí entra a resignação que Maria Antônia falou. Porque, como nós vivemos os conflitos, em algum momento a gente decide, né, que ficar um pouco quieto vai colher no futuro um resultado melhor. Dá o espaço para o outro também, e talvez lá na frente a gente possa colher um outro fruto, né? Muito bem. Pois é. Maria Ô, Antônia, Wilson, eu queria obede. comentar, ainda em Claro. cima disso que vocês estão colocando, você falou em viver o passado e que a gente deve estar vivendo realmente a vida, mas que vida? A vida presente, porque também um dos grandes elementos tóxicos dos nossos pensamentos é nós anteciparmos o futuro. Eu acho que é importante ficar claro. O que que é você ter expectativa, você ter objetivos para a sua vida, porém, esses objetivos é onde você quer alcançar e não trazer o futuro para o presente num Perfeito. quadro de ansiedade, que é o que acontece hoje, né? Nós estamos vivendo duas situações bem conturbadas, a ansiedade e a depressão. Mas de onde vem a ansiedade? A ansiedade está nascendo justamente dessas expectativas criadas no próprio meio ambiente para o dia de amanhã, e não para a realidade de hoje. Então, a gente não vive, não quer viver o passado, está certíssimo. Acho que o passado passou, ele foi um alicerce para o nosso presente. Do ponto de vista espiritual, nós entendemos muito bem isso, a doutrina espírita nos explica, né? Todo esse processo, daí os nossos sofrimentos, os nossos conflitos e dificuldades. Mas também não podemos trazer para o presente o futuro, que é o que acontece hoje muito, não é? Eu não sei o que Maria vocês pensam. Antônia, você pontuou uma coisa importantíssima, que muito importante. Tanto a depressão como a ansiedade, elas tiram a liberdade de pensar. É muito Isso. curioso. Então, ocupam a mente de maneira que onde a liberdade começa é na mente, né? E aí tira. Então, olha Nós estamos vivendo momentos difíceis. Por isso, quando mais nós precisamos da lucidez, desse amadurecimento, dessa liberdade, para avaliarmos o mundo, ela está nos fugindo pelas mãos, né? E pelas Pois é. exterioridades exageradas. Exatamente. Olha, passado, depressão, futuro, futuro a longo prazo, pelo menos, ansiedade. Ansiedade. Então, a gente precisa viver o que nós temos hoje, de fato, e acreditar que será Confiar. melhor, confiar que será melhor e que a gente vai caminhar para frente. Eu queria que a Maria Antônia falasse, Maria Antônia, sobre a questão da obediência. Você falou sobre resignação, mas a obediência também não parece algo que tolhe a nossa liberdade, ser obediente a alguma coisa? Eu quero fazer, eu quero ir por aqui, mas alguém que exerce autoridade sobre mim me fala: não, você tem que ir por ali. Aí eu vou por ali, mas eu queria estar lá. Como que funciona essa obediência nas relações do dia a dia? Na relação de um trabalhador com seu patrão, né? Na relação de um filho com um pai, muitas vezes, naquela pessoa que exerce autoridade em algum nível sobre a gente. Como isso se dá, Maria Antônia? Isso é uma forma de tolher a liberdade? O obediente não é livre? Não, pelo contrário. O obediente é plenamente livre, porque aquele que cumpre as orientações que são necessárias, né, que segue regras que são estabelecidas, ele não tem que assumir extremas responsabilidades. Eu vou pegar o exemplo que você citou, relação do patrão e empregado. O empregado, ele necessita obedecer às regras, não do patrão, mas da empresa. Por quê? Porque da empresa cujo patrão é o proprietário. Por quê? Porque se essa empresa não tiver regras de funcionamento, como que ela vai funcionar se cada trabalhador decidir a revelia da não obediência, cada um fazer o que quiser? É impossível. Então, é necessário que haja um alinhamento de regras, que haja normatizações. É isso que acontece na sociedade. Quando a gente começa a achar que a sociedade está errada e a gente resolve se rebelar, aí a gente cai no que a gente chama de desobediência. Nós não temos que viver sempre dizendo amém a tudo, mas a forma de dizer as coisas, de usar a nossa liberdade para participar para uma mudança das regras, para uma melhoria das regras, não precisa ser pela desobediência, mas pode ser pelo diálogo, são coisas diferentes. Coisas que a obediência permite. Porque quando você entende a sua relação com o outro, e nessa relação você entende a necessidade de aceitar as situações, muitas vezes, é mais fácil você entender as consequências e você, inclusive, propor mudanças. Eu não sei se estou sendo claro, eu aproveitei esse exemplo que você disse. Inclusive, as relações no plano espiritual, existe toda uma hierarquia e há todo um processo de obediência que nós lemos nas obras espíritas, cuja obediência é um elemento extremamente importante das relações interpessoais, porque se a gente obedece a alguém, é porque se alguém tem um saber maior do que o nosso, tem um conhecimento melhor que o nosso, e ainda que não tenha essa pessoa, a gente tem como dialogar com ela para mostrar o que pode ser diferente. Fala, Marina. Sim. Para mim, é o próprio exercício da evolução esse. É Isso. para isso que nós estamos aqui, né? A vida tem mostrado que nós temos que exercitar o nosso saber, o nosso querer, as potências da alma. E aí, as dificuldades, elas se nos mostram, e nós vamos, à medida do nosso crescimento, lidando de formas diferentes. Mas se eu não tentar hoje um pouquinho, amanhã eu não vou conseguir mais me expressar melhor. As pessoas têm muita dificuldade de exprimir os sentimentos, as suas ideias, mas é exprimindo que elas melhoram. E não foi o uso da palavra que nos diferenciou dos animais, né? Lá no livro do Destino do Ser e da Dor, né? Do Leon Denis, fala que foi a palavra que trouxe o pensamento contínuo e que nos facultou a diferenciar dos animais, porque nós pudemos comunicar ideias, o relacionamento. Então, é a própria evolução. Então, se hoje eu tenho que engolir um chefe porque eu não sei o que falar, é essa angústia, viu, Wilson, que vai me instigar a buscar uma forma, mesmo que eu não consiga. Vai chegar uma hora nessa ou em outra encarnação que as compressões da vida vão me levar a cumprir, a modificar. Então, Joana de Angeles fala muito, Leon Denis também. As compressões da vida, as pressões, nos empurram à mudança, ao crescimento. Tem uma frase que diz que a obediência é o consentimento da razão. Então, é o pensar sobre aquilo e decidir obedecer. Aí está a liberdade, né? A liberdade está nessa deliberação que você teve. Você decidiu obedecer quando poderia não obedecer. Então, mas você decidiu porque havia razões racionais para isso. E resignação é o consentimento do coração. Do Já está coração. ligado mais a uma profundidade de percepções e de sentimentos mesmo. Isso é muito bonito da gente entender. Eu quero dar tempo ainda, faltam 3 minutinhos, só é uma pergunta que, na verdade, Ai, nós precisávamos de mais tempo, tá? Mas Fernando. eu ainda vou jogar para vocês, vou deixar primeiro a Marina, que eu acho que a Marina é a próxima a responder, depois a Maria Antônia pode falar também sobre o assunto. É claro que a gente tem que fazer um pouco de polêmica. Né? A gente tem que jogar um pouquinho de pimenta na nossa discussão, e é isso que eu vou fazer agora. Nós temos visto, né, a cada geração transformações nos relacionamentos. E é claro que as gerações mais velhas sempre se chocam com as transformações, com a vida, né, das novas gerações que vêm surgindo. Isso sempre foi assim, né? Os mais velhos sempre acham que. Aquelas condutas não estão condizentes com o que eles faziam quando eram jovens. E é claro que nós também, quando olhamos para os mais jovens agora, nos colocamos nessa posição muitas vezes. Mas eu queria aqui pontuar a diferença entre liberdade e libertinagem. Por exemplo, nas relações. O jovem hoje sai, ele vai numa boate, ele vai, né, para balada, não sei se diz balada hoje. Mas e a gente escuta relatos, né, de jovens aí que ficam com quatro, cinco, seis pessoas na mesma noite. É um sentimento de liberdade. Nenhum deles tem um comprometimento com o outro. Não existe um comprometimento emocional. Eles são livres, né? Isso indiferente ao gênero, tá? Homem, mulher, outros, não faz diferença. Né? Isso acontece de forma. Acontece livremente e é totalmente aceito por esse grupo que seja desse jeito. Eu queria que nós pudéssemos avaliar isso sob essas lentes da doutrina dos espíritos, com relação, quando falamos sobre família, formação de família, relacionamentos. Né, laços realmente de afetividade entre as pessoas, e se esse comportamento pode ser nocivo ou se simplesmente é uma evolução do comportamento humano, né, para as próximas gerações. Primeiro para Marina, eu sei que é um assunto difícil de se falar. Por tudo que nós falamos, fica fácil responder, porque libertinagem é a liberdade sem responsabilidade. Então, por exemplo, nós conquistamos o direito de ser livres Quando, por exemplo, um médico estuda, se prepara, faz as provas e se elege, né, pelos direitos, a capacidade de atuar livremente como médico. Mas nós vemos muitos médicos que não estudaram e estão exercendo a medicina, às vezes aparece na televisão que são presos. Então, olha que gravidade, né? Os jovens, por exemplo, quando praticam, como você disse, o sexo livre, sem cuidados, muitas vezes eles não podem, se a jovem engravida, eles não podem cuidar porque não têm finanças ainda. Então, ele não está sendo responsável. Então, é uma liberdade que prejudica o andamento dos projetos da família dele, original. E ele vai formar outra sem ter projetos, porque não tem ainda o que possa ajudá-lo na consecução daquilo. Muitas vezes é feito até sem afeto, como você disse. E pode também acontecer, como tem acontecido muito, que vá para o aborto. Então, olha a libertinagem, essa liberdade sem responsabilidade, gerando novas provas. A vida já é tão difícil se entendermos que nós temos comprometimentos básicos, né, com a matéria que nós herdamos. Imagine se nós vamos nos comprometendo mais. Então, para não passar do horário e deixar um tempo para a Maria Antônia também, a libertinagem é a liberdade que não respeita o outro e que não tem responsabilidade no contexto geral mesmo. Muito bem, Maria Antônia. Eu queria acrescentar que essa questão é uma questão que é muitíssimo comum hoje, né? Ainda recentemente, final de semana, eu conversei muito isso com a minha filha a respeito dessa questão. Esse olhar, essa forma sem comprometimento com o outro, sem responsabilidade, é o que paira hoje no meio dos jovens. Até o ponto de que uma pessoa hoje fica na porta de um bar, se ela não quer entrar, ela fica sozinha, não existe nem o cavalheirismo mais, não é? Que dirá, então, as outras situações? Mas eu vejo que falta muito conhecimento, porque assim, ou o jovem hoje não tem ligação nenhum com nenhum vínculo religioso, ou aqueles que têm só por uma prática formal, porque aqueles que se dedicam seriamente ao conhecimento, pelo menos assim, conhecimento qualquer que seja a religião, não é? Sempre há uma responsabilidade estabelecida no conhecimento das religiões com relação à formação familiar. Mas nós estamos no espaço espírita e eu acho que isso é importante deixar claro que dentro da doutrina espírita nós aprendemos, isso é informação que a gente tem em todas as obras que a espiritualidade nos traz, que isso que a Marina chamou de libertinagem, que não é o mesmo sentido da libertinagem que se tem na sociedade, não é? Mas essa liberdade sem responsabilidade dentro da doutrina espírita, nós sabemos que isso vai gerar, não só para esta vida, graves consequências, além das que a Marina citou, que é o risco de vir a cometer um aborto, não conseguir sustentar uma outra família, se já não se sustenta dentro da própria família, não é? E é o que está acontecendo hoje. Que dirá, então, outros aspectos, porque na relação sexual há uma troca intensa de energia que nós aprendemos, né, com a doutrina espírita, que é uma troca que vai dilapidar o outro da maneira como ela é feita, porque é feita sem afeto, não se pensa o que pode causar no outro esse relacionamento mais íntimo, esse derrame de energia sobre o outro. E a mesma coisa, quer dizer, às vezes até num relacionamento há um sugar de energia do outro ao invés de haver trocas. Então, o comprometimento é grave, que vai gerar problemas psíquicos. Daí a gente vê muito jovem aí enveredando na droga, enveredando no quadro de ansiedade muito precoce, depressões inexplicadas. Por quê? Porque tem exatamente essa forma de viver na sociedade sem responsabilidade. Eu queria Muito deixar bem. isso muito marcado e que as pessoas que estão nos ouvindo, que têm filho jovem, que pensem em buscar mais informação sobre o que é a sexualidade do ponto de vista espírita, o que acontece nesse aspecto, não é? Para a gente poder ir mais a fundo, porque a doutrina espírita vai muito a fundo nessas questões. E daí a gente vai entender as complicações que nós estamos vivendo hoje na sociedade. Olha, até, de certa forma, uma coincidência, entre aspas, né? Mas a UZI está planejando um seminário sobre o tema Sexo e Obsessão, que vai ser proferido pelo nosso companheiro Álvaro Augusto Teixeira Vargas, se eu não me engano, é no mês de novembro, na União Espírita de Piracicaba. Então, o tema Sexo e Obsessão. A gente, o pessoal que está inscrito aqui, se você não se inscreveu, deixe seu nome lá no telefone da UZI, né, para a gente poder mandar para você um aviso quando estiver chegando próximo aí do seminário. Será presencial. Lembrando também que a partir de próximo sábado, né, as palestras aos sábados lá na União também retornam na modalidade presencial e simultaneamente online. Maria Antônia, muito obrigado. Marina Gevartoski, muito obrigado pela participação, pelos seus comentários. Olha que riqueza, né? A libertinagem é a liberdade sem responsabilidade. Falei, eu sempre, né, carrego comigo um pouquinho do que vocês falam e eu vou aprendendo cada vez mais. Essa é mais uma coisa que eu aprendi hoje. Libertinagem é a liberdade sem responsabilidade. Marina, Ótimo. Quanto mais responsabilidade, mais liberdade, né? Quanto mais obediência raciocinada, mais liberdade. A obediência é fruto da admiração, é fruto do respeito verdadeiro, a verdadeira autoridade. E para a gente encerrar, eu quero aqui trazer a citação da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, abre aspas. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Essa é a carta de Paulo, atribuída a Paulo. Isto é, Jesus nos libertou do jugo da ignorância. Né? Nós hoje sabemos como nos conduzir. Nós temos que aplicar esse conhecimento que recebemos, tudo que a gente discute aqui, colocando em nossa conduta diária, aí o nome disso, de conhecimento. Se transforma em sabedoria, nos tornaremos sábios, certamente. E a vida daquele que vive com sabedoria é uma vida produtiva, é uma vida alegre e é uma vida leve. É o que todos nós buscamos pelo modelo de Jesus, interpretado de acordo com os ensinamentos dos Espíritos. Novamente, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanha. Um grande abraço a todos. Gratidão pela generosidade. Aqui tem a participação de vários companheiros. Não vou falar os nomes, porque tem tanta gente que passou, que deixou aqui suas mãozinhas também. A gratidão. Nós é que somos gratos a vocês, estamos aqui por vocês. E retornaremos, né, no domingo com o programa Visão Espírita. E na próxima quarta-feira aqui a gente vai seguir com o tema também. Fico por aqui desejando a todos muita luz, muita paz, que nós possamos aproveitar até mesmo as dificuldades como vimos hoje. Possamos converter essas dificuldades em oportunidades para o nosso melhoramento, que possamos progredir e que possamos, enfim, fazer brilhar a nossa luz, para que essa luz ilumine o nosso caminho, mas não só, também o caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Gratidão a todos. Muito obrigado, Marina, novamente. Obrigado, Maria Obrigada. Antônia. E eu quero aqui passar para as derradeiras considerações a Maria Antônia, né, as últimas palavras, e depois para Marina fazer uma prece de encerramento. Maria Eu Antônia. só quero somente agradecer Hoje foi um tema maravilhoso. Muito obrigada, Wilson. Muito obrigada, Marina. Foi tão gostoso estar com você. Você é uma pessoa com muita sabedoria. E agradeço também a todos os ouvintes que carinhosamente estiveram conosco, vibrando por nós. Obrigada. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Nós também queremos agradecer essa oportunidade, a condução do Wilson, que é sempre muito brilhante, e também, Maria Antônia, a você, que é uma amiga muito querida e também muitíssimo respeitada em nosso meio, lá na nossa casa espírita, como uma pessoa de muito bom senso também. Isso nos alegra, porque ter amigos assim é muito gostoso, é uma bênção. Então, já aproveitando, né, este momento para nos despedirmos, eu peço que todos nós nos recolhamos lá dentro dos nossos pensamentos, onde tudo começa, onde a nossa liberdade começa. Agradecemos ao Pai por esta oportunidade. Que os ensinamentos possam ter tocado nossos corações e que também, a partir disso, tenhamos o desejo de buscar cada vez mais, conhecendo as obras espíritas que falem sobre o assunto. E assim, Senhor, que todos que estão conectados neste momento possam receber suas bênçãos, aquelas bênçãos de quem nos conhece. E sabe das nossas angústias, ajuda a minimizá-las, mas também dá-nos forças para ultrapassá-las, sempre aguardando aquela outra angústia que nos fará cada vez mais fortes. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado Obrigada. a todos e até o nosso próximo encontro. Até. Até breve. Tchau.